Essa música tem um clipe muito lindo. Só é acessar lá no YouTube, Priscila Senna Oficial, cartão de crédito. E se liga nessa canção. Amor, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo. Qualquer coisa eu te empresto. Se meu dinheiro não der, eu vou no banco e faço um empréstimo. Amor, eu tô com você pro que der e vier. Na saúde, doença, riqueza, pobreza, sou sua mulher. Eu tô do seu lado. Foi o que eu falei pra aquele descarado. Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara. Sabendo da situação, tirou o sustento de casa só pra fazer sexo. E ainda estourou o limite do meu cartão de crédito. Me traiu no motel cinco estrelas, com a dona cara. Sabendo da situação, tirou o sustento de casa só pra fazer sexo. E ainda estourou o limite do meu cartão de crédito. Covarde.